Cinderela. Era uma vez uma bela jovem chamada Cinderela, que morava com seu pai viúvo. Ele a amava muito, mas achou que precisava de uma nova esposa. Assim, casou-se com uma mulher que tinha duas filhas, Anastácia e Drizela. Pouco tempo depois, ele morreu. A madrasta de Cinderela gastou quase toda a fortuna da família. Depois disso, transformou Cinderela em criada da casa e a obrigou a se mudar para o sótão frio e escuro. Dia após dia, Cinderela cuidava de todas as obrigações da casa, desde alimentar as galinhas até polir os candelabros de prata. Ela fazia de tudo para agradar suas irmãs e a madrasta, mas mesmo assim, elas nunca estavam satisfeitas. Não importava quanto a madrasta e as filhas eram cruéis, Cinderela estava sempre alegre. Ela fez amizade com os ratinhos e com os passarinhos e costumava costurar roupinhas para eles. Os dois melhores amigos de Cinderela chamavam-se Jaque e Tatá. Um dia, um mensageiro entregou um convite para o baile real, que seria naquela noite no palácio. Todas as moças solteiras do reino foram convidadas, pois o rei queria encontrar uma esposa para seu filho. Isso quer dizer que eu também posso ir, Cinderela disse animada. Mas as irmãs riram dela. Acharam graça que uma criada quisesse ir ao baile. Mas por que eu não posso ir? Perguntou Cinderela. No convite está escrito que todas as moças solteiras devem comparecer. A madrasta examinou o convite. Bem, não vejo nenhum motivo que a impeça de ir ao baile, ela disse. Isso se tiver terminado todo o seu trabalho e tiver algo apresentável para vestir. Cinderela ficou encantada e correu para o seu quarto. No sótão, Cinderela abriu o seu baú e encontrou um vestido cor-de-rosa que havia pertencido à sua mãe. Estava um pouco fora de moda, mas ela sabia que conseguiria transformá-lo em um lindo vestido. Mas a madrasta de Cinderela e as irmãs chamaram por ela. O vestido teria de esperar. A madrasta deu à filha adotiva uma longa lista de afazeres para garantir que ela não teria tempo de terminá-los antes do baile. Mesmo que Cinderela conseguisse dar conta de todo o trabalho, ela não teria tempo suficiente para reformar o vestido. Naquela noite, quando Anastácia, Drizela e a madrasta estavam quase prontas para saírem para o baile, Cinderela subiu para o seu quarto. Ela finalmente terminara todos os seus deveres. Então, ela foi até a janela e observou tristemente o castelo à distância. Mas quando ela se virou, uma surpresa a aguardava. Os passarinhos e os ratinhos haviam reformado o vestido, usando fitas e babados que Anastácia e Drizela tinham jogado fora. Cinderela ficou muito alegre. Ela agradeceu aos amigos e correu escada abaixo. Quando as irmãs viram o vestido de Cinderela e o quanto ela estava bela, elas ficaram furiosas. Este babado é meu! Anastácia gritou enquanto rasgava a saia de Cinderela. Este colar é meu! Drizela berrou, puxando o colar do pescoço de Cinderela. O vestido de Cinderela ficou em farrapos. Sabendo que não poderia mais ir ao baile, ela correu aos prantos para fora. Cinderela estava soluçando em um banco do jardim quando uma senhora muito gentil apareceu. Ela confortou Cinderela e explicou que era a fada madrinha da menina. A doce senhora agitou sua varinha de condão e disse: Bibidi-bobidi-bu! E num passe de mágica, os quatro ratinhos se transformaram em quatro corcéis brancos. E uma abóbora enorme e redonda se transformou em uma carruagem. A fada madrinha agitou a varinha mais uma vez e transformou o vestido rasgado de Cinderela em um belo vestido azul. Agora ela poderia ir ao baile. Mas isso parece um sonho, Um belo sonho que se torna realidade, Cinderela exclamou. No entanto, você precisa entender, minha querida, que quando o relógio soar a 12ª badalada, todo o encanto se quebrará e tudo voltará a ser como antes. Depois disso, a carruagem levou Cinderela para o palácio. No baile, o príncipe conheceu várias senhoritas muito belas, mas ele ainda não tinha se interessado por nenhuma delas. O rei já se perguntava se o filho não iria encontrar ninguém com quem quisesse se casar. Foi então que Cinderela chegou. O príncipe ficou encantado com a sua beleza e caminhou em direção a ela, tirando-a para dançar. Era como se Cinderela fosse a única moça presente no baile. Eles dançaram a noite toda, valsaram até mesmo no terraço, à luz do luar. Cinderela tinha a sensação de que estava sonhando. Só podia ser o amor, ela pensou. Enquanto os outros convidados observavam satisfeitos o casal dançando, perguntavam-se quem seria a bela moça. Ninguém a conhecia, mas estava claro que ela tinha roubado o coração do príncipe. Quando o relógio badalou, avisando que era meia-noite, Cinderela lembrou-se do que a fada madrinha havia dito e saiu correndo do palácio antes que o encanto se quebrasse. Ela estava com tanta pressa que um de seus sapatos acabou caindo enquanto ela descia pela escadaria. O príncipe correu atrás dela, mas era tarde demais. Cinderela havia partido e ele nem tivera tempo de perguntar o seu nome. Assim como Cinderela, não soube que o jovem com quem ela dançara durante todo o baile era, na verdade, o príncipe. No dia seguinte, Cinderela estava ocupada cuidando do seu trabalho quando ouviu a madrasta conversando com as filhas. Pelo visto, o grão-duque estava à procura da jovem que tinha perdido o sapatinho no baile, pois o príncipe estava perdidamente apaixonado por ela. O príncipe! Cinderela exclamou e deixou cair a bandeja que estava carregando. Então, o homem com quem ela havia dançado a noite toda era o príncipe? E ele estava perdidamente apaixonado por ela? Será que aquilo tudo era mesmo verdade? Nem mesmo o príncipe sabe quem é a jovem, Lady Tremaine contou. O sapatinho de cristal é a única pista. O grão-duque recebeu ordens para experimentar o sapato em todas as jovens do reino. Aquele cujo pé servir no sapatinho ficará noiva do príncipe. Cinderela ficou surpresa. Noiva do príncipe! Ela sussurrou. No mesmo instante, as irmãs começaram a brigar entre si, disputando quem iria se casar com o príncipe. Cinderela correu para o seu quarto. Ela precisava vestir algo melhor do que as suas roupas de trabalho quando o grão-duque chegasse com o sapatinho de cristal. Quando estava passando pelo vestíbulo, ficou feliz como nunca, lembrou-se da sua noite mágica e começou a cantar e valsar. Lady Tremaine desconfiou e logo percebeu que ela era a misteriosa moça do baile. Ela seguiu Cinderela até o andar de cima e trancou-a no sótão, pois queria que uma de suas filhas se casasse com o príncipe, não Cinderela. Quando o grão-duque chegou, Anastácia e Drizella tentaram experimentar o sapatinho, mas seus pés eram muito grandes. O grão-duque estava quase indo embora quando Cinderela desceu a escadaria correndo. Espere! Ela chamou. Tatá e Jaque tinham roubado a chave do quarto de Cinderela do bolso da madrasta e a libertaram bem a tempo. A madrasta ficou furiosa e pôs o pé bem na frente do criado que carregava o sapato. Com isso, o sapatinho de cristal caiu no chão e se partiu em muitos pedaços. Mas Cinderela ainda tinha o outro pé do sapato. Ela correu para apanhá-lo e o calçou para todos verem. O sapatinho serviu com perfeição. O grão-duque levou Cinderela para o castelo, onde ela se casou com o príncipe. E os dois viveram felizes para sempre.